norte as tribos se erguem, Dan e Aser, Neftali também, Manassés e Efraim juntos, Rubem e Judá, cantando em um só coração. O Senhor está ali, a cidade do nosso Deus, santuário de santidade, onde a glória se faz luz. O templo no meio, a oferta é santa, os filhos de Zadok guardam a voz. A herança é nossa, pela graça eterna, e as portas se abrem ao clamor de todos nós. O Senhor está ali, a cidade do nosso Deus, santuário de santidade, onde a glória se faz luz. O Senhor está ali, em nossa cidade. O Senhor está ali, a cidade do nosso Deus, santuário de santidade, onde a glória se faz luz. O Senhor está ali, a cidade do nosso Deus, santuário de santidade, onde a glória se faz luz. Português e worship, acústica, guitarra, piano, sedentores, BPN.